Yo tengo wasabi, wasabi, yeah. Hit you como Johnny B, huh. Yeah, toco wasabi, wasabi. Pegando cash e curraxi, wasabi na minha pochete. Eu toco o bloco no cuché, huh. Yeah, toco wasabi, wasabi. Pegando cash e curraxi, yeah. Te levei pro Mac. Ela gosta do desenho da minha pé. Ela é branca e abusada igual a Cat. Tô com Kirin e Chiban, não esquece. Tô de Gucci, ela low e toma lap. Ela low, ela toca meu som na JBL. Adquiro mais um tênis, novo ref. Pra me fazer mais um hit, não impede. Cê me errou. Eu brinco muito tipo Tamago. Eu tô sem tempo porque cê falou. Deixa cê conversa com a minha doce. What? Cê me errou. Sua mina sabe que tu se ferrou. Ela falou. Cê tá pagando de guardinha, bro. Foca no time do May. Mais um plano que bolei. Eu já tô com o camel. Tenho ouro no anel. Pijama da baby, tô de camel. Fazendo dinheiro igual Joleno. Minha bitch desfilando de juju. Na minha mesa porto whisky Red Bull. Grava no meu clipe só de canon. Click. Ferrari vermelho em Gualademo. Bitch, eu tenho wasabi. Hit como Johnny B. Huh. Yeah, tô com wasabi. Pegando cash e curraxi. Wasabi na minha pochete. Eu tô com o bloco no cuché. Yeah, tô com wasabi. Pegando cash e curraxi.